Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota afim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh, Lady Jane Yesterday. Cantava Vivas a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América Store. Stop com Beatles Songs. Mandado foi ao Vietnã lutar com o Vietcongs. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não, ele não toca sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Beatles Songs. No peito um coração, há mais duas medalhas, sim.